acreditar no sofrimento de Jesus, pregado naquela rude cruz. Pegaram o meu mestre, colocaram em uma tumba fria, mas ao descer o dia, ele ressuscitou. Meu Jesus está vivo, vivo está hoje. Eu sou feliz, posso cantar. Sou lavada, sou remida pelo sangue de Jesus. Meu Jesus está vivo, vivo está hoje. Eu sou feliz, posso cantar. Sou lavada, sou remida pelo sangue de Jesus. Ele nos fez uma promessa e subiu para a glória, garantindo a nossa vitória. Muito breve este céu vai se abrir e a igreja vai subir para o eterno lar. Meu Jesus está vivo, vivo está hoje. Eu sou feliz, posso cantar. Sou lavada, sou remida pelo sangue de Jesus. Meu Jesus está vivo, vivo está hoje. Eu sou feliz, posso cantar. Sou lavada, sou remida pelo sangue de Jesus. Mas foi por mim, por ti, que demonstrou tão puro amor, derramando o seu sangue para nos purificar. Ele venceu a morte, vivo está. Meu Jesus está vivo, vivo está hoje. Eu sou feliz, posso cantar. Sou lavada, sou remida pelo sangue de Jesus. Meu Jesus está vivo, vivo está hoje. Eu sou feliz, posso cantar.